festa na frente do espelho. Saiu tossindo baixo, muita gente no banheiro. Na casa da Ana, ali no canto de uma sala, dois pares de olhos me fuzilam bem a cara. João bebe mais um.